nascer, vou me desatar. Mudei de ideia, por isso vim lhe avisar. Mudei de ideia, palavra não volto atrás. Mudei de ideia, que eu digo até nunca mais. Bagunçou meu sentimento, eu fiquei na de horror. Fez pouco do meu carinho, fez pouco da minha. Meus carinhos, fez pouco da minha.